é curtição. A barca vai ser boa, é muita ostentação. Na minha Lamborghini, só entra a princesa. Banho de Chandon, luxúria com certeza. Tem Red Label, tem Absolute, também tem. Tem tequila e um monte de Odipá. Aqui no Nova Dimensão, todo mundo vai curtindo. E o top das marcantes vai tocar. Tem Red Label, tem Absolute, também tem. Tem tequila e um monte de Odipá. Aqui no Nova Dimensão, todo mundo vai curtindo. E o top das marcantes vai tocar. Nova dimensão, nova dimensão. DJ Lúcio e Luiz agitando a multidão. Nova dimensão, nova dimensão. Gagaminha vai tocando com o combo hi-fi. Nova dimensão, nova dimensão. DJ Lúcio e Luiz agitando a multidão. Nova dimensão, nova dimensão. Gagaminha vai tocando com o combo hi-fi. Tem Red Label, tem Absolute, também tem.